estou sozinho. Você foi embora, solidão danada, saudade doída, minha alma chora. Eu estou lembrando, não tem outro jeito. Não dá pra tirar você da cabeça e essa dor do peito. Me beijou e disse, não se desespere. Lembrança gostosa, uma rosa de espinhos que perfuma e fere. Tenha dó de mim, diga até quando. Que vida sem graça, saudade não passa. Estou te esperando. Quando a porta se abrir, quando você entrar, vai ser uma festa. Você vai me dizer que sozinha não dá, solidão não presta. Vou olhar nos seus olhos, sorrir e dizer, seja bem-vinda. Seu lugar é aqui, meu amor é você, por toda a vida. Me beijou e disse, não se desespere. Lembrança gostosa, uma rosa de espinhos que perfuma e fere. Tenha dó de mim, diga até quando. Que vida sem graça, saudade não passa. Estou te esperando. Quando a porta se abrir, quando você entrar, vai ser uma festa. Você vai me dizer que sozinha não dá, solidão não presta. Vou olhar nos seus olhos, sorrir e dizer, seja bem-vinda. Seu lugar é aqui, meu amor é você, por toda a vida.